Ficheiro 116, página 931. O rosto de Jamie estava lívido. Aparentemente, conseguira compreender o que Dougal dizia. Jamie lutava com todas as forças, tentando segurar o corpo que se batia violentamente. Houve um último espasmo, seguido de um terrível som retinente. E Dougal Mackenzie ficou imóvel, as mãos de Jamie agarradas aos seus ombros, como se quisesse impedi-lo de se sacudir outra vez. Que Deus nos acuda! O murmúrio rouco veio da porta. Era Willie Coulter Mackenzie, um dos homens de Dougal. Olhava com horror e estupefação para o corpo do seu chefe. Uma pequena poça de urina formava-se debaixo do corpo, escorrendo sob a manta esparramada. O homem benzeu-se sem desviar os olhos arregalados. Willie! Jamie levantou-se, passando a mão trêmula pelo rosto. Willie! O homem parecia mudo de choque. Olhou para Jamie, completamente aturdido, a boca aberta. Eu preciso de uma hora, Willie. Jamie colocara a mão no ombro de Willie Coulter, conduzindo-o para dentro do aposento. Uma hora, para pôr a minha mulher em segurança. Então voltarei para responder por isto. Dou-te a minha palavra, pela minha honra, mas preciso de uma hora. Uma hora. Dá-me uma hora, Willie, antes de falar. Willie umedeceu os lábios secos, olhando do corpo do seu chefe para o sobrinho do líder dos Mackenzie, obviamente apavorado. Por fim assentiu, claramente sem saber o que fazer, preferindo atender ao pedido, porque nenhuma alternativa razoável se lhe apresentava. Ótimo. Jamie engoliu com força e limpou o rosto à sua manta. Bateu ao de leve no ombro do Willie. Fica aqui, meu rapaz. Reza pela alma dele. Indicou a forma imóvel no chão com um movimento da cabeça, sem olhar na sua direção. E pela minha. Inclinou-se para trás de Willie para arrancar a sua adaga da mesa. Depois empurrou-me à sua frente pela porta e pelas escadas abaixo. No meio do lance de escadas, parou, apoiando-se contra a parede com os olhos fechados. Respirou fundo, várias vezes, de maneira entrecortada, como se estivesse prestes a desmaiar. E eu coloquei a mão sobre o seu peito, assustada. O coração batia como um tambor e ele tremia. Mas após alguns instantes, aprumou-se, balançou a cabeça na minha direção e segurou-me o braço. Preciso de Murtagh, disse ele. Encontramos o escocês logo ao sair, a cabeça coberta com a manta para se proteger da chuva misturada com neve, sentado num lugar seco, sob o beiral da casa. Fergus estava enroscado a seu lado, dormitando, cansado da longa viagem. Murtagh olhou para o rosto de Jamie e levantou-se, sinistro e austero, pronto para o que fosse necessário. Matei Dougal Mackenzie, disse Jamie diretamente, sem rodeios. O rosto de Murtagh ficou lívido por um instante. Depois, a sua expressão habitual, desconfiada e ameaçadora, refez-se. Muito bem. O que é preciso fazer? Jamie remexeu na bolsa do seu quilt e retirou um papel dobrado. As suas mãos tremiam enquanto ele o tentava desdobrar e eu tirei-o das suas mãos, estendendo-o ao abrigo das calhas. Transferência de propriedade, lia-se no alto da folha. Era um documento breve, escrito em poucas linhas pretas, transferindo a posse da propriedade conhecida por Broch Tuarach a James Jacob Fraser Murray, a ser mantida em custódia e administrada pelos pais do referido James Murray, Janet Fraser Murray e Ian Gordon Murray, até à maioridade do referido James Murray. A assinatura de Jamie estava em baixo e havia dois espaços em branco sob ela, cada qual com a palavra testemunha escrita ao lado. Estava datado do primeiro dia de julho de 1745, um mês antes de Carlos Stuart desencadear a sua rebelião nas praias da Escócia e fazer de Jamie Fraser um traidor da coroa. Preciso que assinem isso. Você e Claire, disse Jamie pegando o documento das minhas mãos e entregando-o a Murtagh. Mas tal significa cometer perjúrio. Não tenho nenhum direito de vos pedir isso. Os pequenos olhos negros de Murtagh varreram o documento rapidamente. Não, disse secamente. Não tenho o direito, nem a necessidade. Pontapeou Fergus e o garoto sentou-se completamente ereto, pestanejando. Vai lá dentro e traz tinta e uma pena para o teu chefe miúdo, mandou Murtagh. Rápido, anda. Fergus sacudiu a cabeça uma vez para aclarar, lançou um olhar a Jamie em busca de um sinal de confirmação e partiu. A água da chuva pingava da calha e descia-me pela nuca. Estremeci e puxei o Arisaie de lã mais cingido em volta dos meus ombros. Perguntei-me quando é que Jamie redigira o documento. A data falsa fazia parecer que a propriedade fora transferida antes de Jamie se tornar um traidor, com os seus bens e terras sujeitos à confiscação. Se não fosse contestado, a propriedade passaria em segurança para o pequeno Jamie. Pelo menos a família de Jenny ficaria a salvo, ainda na posse das terras e da casa da herdade. Jamie antevira a possível necessidade daquela transferência. Contudo, não executara o documento antes de deixarmos lá Libroch. De algum modo, esperara que pudéssemos retornar e reclamar de novo o seu próprio título. Agora isso era impossível, mas a propriedade ainda podia ser salva do confisco. Não havia ninguém para dizer quando o documento realmente fora assinado, a não ser as testemunhas, eu e Murtagh. Fergus retornou arquejante com um pequeno tinteiro de vidro e uma pena em mau estado. Assinamos, apoiados contra a parede da casa, tomando cuidado de sacudir a pena antes para impedir que a tinta respingasse. Murtagh assinou primeiro. Vi que o seu primeiro sobrenome era Fitzgibbons. Quer que eu o leve à sua irmã? Inquiriu Murtagh, enquanto eu sacudia o papel cuidadosamente para o secar. Jamie abanou a cabeça. A chuva criava manchas molhadas do tamanho de uma moeda na sua manta e brilhava nas suas pestanas como lágrimas. Não, Fergus levá-lo-á. Eu? Os olhos do garoto arregalaram-se de surpresa. Tu mesmo, meu rapaz. Jamie tirou-me o documento das mãos, dobrou-o, depois ajoelhou-se e enfiou-o dentro da camisa de Fergus. Isto tem de chegar às mãos da minha irmã, a senhora Murray, sem falta. É mais valioso do que a minha vida, rapaz, ou que a tua. Praticamente, sem ar, com a enormidade da responsabilidade que lhe era confiada, Fergus aprumou-se, as mãos apertadas sobre o peito. Não o desapontarei, senhor. Um débil sorriso atravessou os lábios de Jamie, pousou a mão por um breve instante sobre os cabelos lisos de Fergus. Eu sei disso, rapaz, estou-te grato, disse. Tirou o anel da sua mão esquerda, o cabochão de rubi que pertencera a seu pai. Toma, proferiu, entregando-o a Fergus. Vai até ao estábulo e mostra-o ao velho que lá encontrares. Diz-lhe que eu te mandei levar, donas. Monta no cavalo e parte para Lallybroch. Não pares por nada, a não ser para o estritamente necessário, para dormir. E quando dormires, esconde-te bem. Fergus estava sem fala, de ansiedade e excitação. Mas Murtagh franzia a testa com ar de dúvida. Acha que o miúdo pode controlar aquele seu animal perverso? Questionou. Sim, pode, disse Jamie com firmeza. Emocionado, Fergus gaguejou, depois prostrou-se de joelhos e beijou a mão de Jamie fervorosamente. Pondo-se de pé de um salto, saiu a correr em direção ao estábulo, a sua figura enfezada desaparecendo na neblina. Jamie umedeceu os lábios secos e voltou-se então, decidido, para Murtagh. E de si, Mocaraide, preciso que reúna os homens. As sobrancelhas delineadas de Murtagh ergueram-se, mas simplesmente assentiu com um movimento de cabeça. Muito bem, aqueceu e quando? Jamie olhou para mim, depois voltou-se para o seu padrinho. Já devem estar na charneca agora, julgo eu, com o jovem Simon. Reúna-os num único lugar. vou deixar a minha mulher a salvo. E depois hesitou, em seguida encolheu os ombros. Eu encontrá-lo-ei. Espere por mim. Murtagh assentiu mais uma vez e virou-se para ir embora. Depois parou e voltou-se para encarar Jamie. A boca fina torceu-se ligeiramente e disse: Só lhe peço uma coisa, meu rapaz, que sejam os ingleses, não o seu próprio povo. Jamie hesitou um pouco, mas após um instante assentiu. Depois, sem falar, estendeu os braços para o escocês mais velho. Abraçaram-se rapidamente com força e Murtagh também partiu, com um voltear do tartan esfarrapado. Eu era a última providência no inventário. Vem, Sassenach, disse ele, segurando-me pelo braço. Temos de ir. Ninguém nos deteve. Havia tanto movimento de ida e vinda pelas estradas que mal fomos notados enquanto estávamos perto da charneca. Depois, quando deixámos a estrada principal, não havia ninguém para nos ver. Jamie estava mergulhado no mais completo silêncio, concentrando-se unicamente na tarefa em mãos. Eu também não lhe disse nada, demasiado absorvida com o meu próprio estado de choque e de pavor para querer conversar. Vou deixar a minha mulher a salvo. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas tornou-se claro. Depois de umas 2 horas, quando ele virou a cabeça do seu cavalo mais para o sul e a colina íngreme e verde chamada Craig na Dune surgiu no horizonte. Não, disse ao vê-la, percebendo para onde nos dirigíamos. Jamie, não, eu não vou. Ele não me respondeu, apenas esporeou o cavalo e galopou em frente, não me deixando outra opção senão segui-lo. Os meus sentimentos agitavam-se num turbilhão. Para além da desgraça da batalha prestes a ser travada e do horror da morte de Dougal, havia agora a perspectiva das pedras, aquele círculo maldito através do qual eu viera parar ali. Claramente, Jamie pretendia enviar-me de volta ao meu próprio tempo, se tal fosse possível. Ele podia pretender o que quisesse, pensei, mordendo os maxilares de determinação enquanto o seguia pelo estreito trilho por entre as urzes. Não havia nada naquele mundo que me pudesse fazê-lo deixar agora. Ficámos parados na encosta da colina, no pequeno pátio de entrada da cabana em ruínas que ficava abaixo do cume. Há anos que ninguém morava ali. Os habitantes do local diziam que o pequeno monte era assombrado, a Colina das Fadas. Jamie empurrara-me em parte, arrastara-me colina acima, sem dar ouvidos aos meus protestos. Mas ao chegarmos à cabana, parou e deixou-se cair no chão, o peito arfando, enquanto se esforçava por respirar. Está tudo bem, articulou finalmente. Temos um pouco de tempo agora. Ninguém nos encontrará aqui. Sentou-se no chão, enrolado na sua manta, para se aquecer. Parara de chover agora, mas o vento soprava frio das montanhas próximas, onde a neve ainda encobria os picos e obstruía as passagens. Deixou a cabeça pendente para a frente, sobre os joelhos, exausto da fuga. Sentei-me a seu lado, encolhida dentro do meu manto, e senti a sua respiração normalizar-se gradualmente, enquanto o pânico diminuía. Permanecemos sentados em silêncio por um longo tempo, com medo de nos movermos no que parecia ser um posto precário acima do caos mais abaixo. Caos que eu sentia ter ajudado a criar. Jamie, disse eu finalmente. Estendi a mão para tocar nele, mas retirei-a e deixei-a pender. Jamie, sinto muito. Ele continuou a fitar o vazio, cada vez mais escuro, da charneca embaixo. Por um instante achei que ele não me tivesse ouvido. Fechou os olhos. Em seguida sacudiu a cabeça muito levemente. Não, disse num sussurro. Não é preciso. É preciso, sim. A tristeza quase me sufocava, mas eu sentia que devia falar, dizer-lhe que eu sabia o que lhe causara. Eu devia ter voltado, Jamie. Se eu tivesse ido embora naquela ocasião, quando me trouxeste aqui de Cranesmoor, talvez então. Sim, talvez, interrompeu. Virou-se abruptamente para mim e pude sentir os seus olhos penetrando-me. Havia aí nostalgia e uma tristeza que se igualava à minha, mas nenhuma raiva, nenhuma reprovação. Ele sacudiu a cabeça outra vez. Não. Disse novamente. Sei o que queres dizer, Modwin, mas não é assim. Se tivesses partido daquela vez, talvez as coisas ainda acontecessem da mesma forma. Talvez sim, talvez não. Talvez tivessem acontecido antes, ou de modo diferente. Talvez, apenas talvez, não tivessem acontecido de todo. Mas outras pessoas além de nós dois contribuíram para os acontecimentos, e não quero que assumas a culpa. A sua mão tocou-me os cabelos, afastando-os dos meus olhos. Uma lágrima rolou pelo meu rosto e ele apanhou-a no seu dedo. Não é isso, disse eu. Lancei a mão em diante para a escuridão, englobando os exércitos, Carlos, os homens famintos no bosque e o massacre que viria. Não é isso. É o que eu te fiz a ti. Ele sorriu com grande ternura e deslizou a palma da mão pelo meu rosto, quente na minha pele enregelada pelo ar frio da primavera. Sim? E o que eu te fiz a ti, Sassenach? Tirei-te do teu lugar, levei-te à pobreza e a uma vida de foragida. Levei-te através de campos de batalha e arrisquei a tua vida. E culpas-me por isso? Sabes bem que não. Ele sorriu. Pois bem, nem eu te culpo a ti, Sassenach. O sorriso desapareceu-lhe do rosto quando ergueu os olhos para o topo da colina acima de nós. As pedras eram invisíveis de onde estávamos, mas eu podia sentir a sua ameaça bem próxima. Eu não vou, Jamie, repeti teimosamente. Vou ficar contigo. Não. Ele sacudiu a cabeça. Falou delicadamente, mas a sua voz era firme, não admitindo qualquer espécie de recusa. Eu tenho de voltar, Claire. Jamie, não podes. Agarrei-lhe o braço ansiosamente. Jamie, por esta altura eles já devem ter encontrado Dougal. Willie Coulter já deve ter contado a alguém. Sim, deve. Colocou a mão no meu braço e bateu-lhe ao de leve, tentando confortar-me. Ele tomara a sua decisão na viagem para a colina. Eu podia vê-la no seu rosto anuviado, uma mistura de resignação e determinação. Havia aí dor e tristeza também, mas haviam sido afastadas. Ele não tinha tempo para lamentações agora. Podíamos tentar fugir para a França. Tentei eu. Jamie, temos de o fazer. Mas mesmo enquanto eu falava, eu sabia que não o conseguiria dissuadir do rumo que ele traçara. Não, disse ele de novo, serenamente. Virou-se e ergueu a mão, indicando o vale cada vez mais escuro embaixo, as colinas quase invisíveis ao longe. O país está em guerra, Sassenach. Os portos estão fechados. O Brian tem tentado nos últimos 3 meses trazer um navio para resgatar o príncipe, para levá-lo em segurança de volta à França. Dougal contou-me antes. Um tremor percorreu-lhe o rosto e um repentino espasmo de dor e pesar uniu-lhe as sobrancelhas. No entanto, afastou esses sentimentos e continuou explicando com voz firme: Somente os ingleses perseguem Carlos Stuart. Serão os ingleses e os chefes de clã que me irão perseguir. Eu sou duplamente traidor, um rebelde e um assassino. Claire, deteve-se esfregando a mão na nuca. Depois disse suavemente: Claire, eu sou um homem morto. As lágrimas congelaram no meu rosto, deixando traços de gelo que me queimavam a pele. Não, disse eu, outra vez em vão. Não sou propriamente uma pessoa que possa passar despercebida. Tu sabes disso, disse ele tentando um gracejo, enquanto corria a mão pelas mechas ruivas dos seus cabelos. Jamie, o ruivo, não iria longe, acho eu. Mas a ti? Tocou na minha boca, traçando a linha dos meus lábios. A ti É possível salvar-te, Claire, e assim farei. Isso é o mais importante de tudo. Mas depois tenho de voltar pelos meus homens. Os homens de Lallybroch? Mas como? Jamie franziu o cenho, distraidamente tocando o punho da sua espada, enquanto pensava. Acho que consigo tirá-los de lá. Vai estar a maior confusão na charneca, com homens e cavalos a ir e a vir de um lado para o outro, ordens a ser gritadas e contrariadas. As batalhas são algo de muito confuso. E mesmo que já saibam a esta altura o que eu fiz, continuou com um tremor momentâneo na voz, ninguém me deteria então, com os ingleses à vista e a batalha prestes a começar. Sim, eu posso fazer isto, disse. A sua voz firmara-se e os seus punhos cerraram-se ao lado do corpo com determinação. Eles seguir-me-ão sem questionar, que Deus os ajude. Foi isso que os trouxe até aqui. Murtagh deverá tê-los reunido para mim e eu conduzi-los-ei para fora do campo de batalha. Se alguém me tentar impedir, direi que reclamo o direito de liderar os meus próprios homens na luta. Nem mesmo o jovem Simon me negará isto. Respirou fundo, a testa franzida, ao visualizar a cena no campo de batalha quando amanhecesse. Levá-los-ei dali para fora em segurança. O campo é bastante amplo e há muitos homens para que alguém perceba que não estamos apenas a mudar de posição. Tirá-los-ei da charneca, colocá-los-ei na estrada, rumo a Lallybroch. Calou-se, como se os seus planos só tivessem chegado até esse ponto. E depois? Perguntei, sem querer saber a resposta, mas incapaz de me silenciar. Depois voltarei a Culloden, disse ele, soltando a respiração ruidosamente. Esboçou-me um sorriso trêmulo. Não tenho medo de morrer, Sassenach. A sua boca contorceu-se ironicamente. Bem, não muito, de qualquer forma. Apenas de algumas maneiras de encontrar a morte.